Nosso tema de hoje, a lei do amor. E eu gosto sempre de procurar no dicionário o que significam as palavras, porque quando a gente tira aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, elas têm uma conotação já específica. Então é bom, eu gosto de buscar o significado de alguns termos no dicionário normal. E lá, quando procurei a palavra amor, ele diz para nós assim, ó, é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. É interessante, né? O que ele quer nos dizer. É um sentimento que nos predispõe a desejar o bem do outro. Aquele amor que nós nos acostumamos a falar, a achar que sentimos e que nós ouvimos, que é falado muito amor, amor, amor. Aquele amor, a gente pode dizer que ele é quase o contrário disso aqui. Porque ele não vê o bem do outro, ele vê o meu bem. Quando eu digo eu amo alguém, é a relação que aquele alguém tem comigo. O bem que aquela pessoa me faz. É por isso que eu gosto dela. Nós temos uma extrema dificuldade em gostar de quem não nos faz o bem. Não conseguimos. Quantas vezes nós vemos casais que se separam e que se amavam e que depois não podem nem se ver. Onde foi parar esse querer o bem do outro? Isso é só para a gente pensar, né? Porque a gente acaba repetindo muitas dessas ações sem perceber. Então, quando se fala de amor, é algo muito maior. E Jesus, ele foi a essência do amor. A mensagem dele era só sobre amor. Esse amor de dentro para fora. Não é assim, é assim. A doutrina dele, o cristianismo, que se espalhou pelo mundo, apesar de abrir várias vertentes, né, nós temos várias religiões que saíram dessa visão do Cristo, toda ela é fundamentada nessa prática. E os seus apóstolos, eles repetiram uma frase que eles ouviram dele incessantemente, que é, só pelo amor será salvo o homem. Então, a gente começa a refletir um pouco para tentar entender o que ele quer dizer com isso. Como só pelo amor que nós nos salvaremos? O que é até se salvar, né, nesse sentido? E aí, muito tempo depois, vem uma frase que ela tenta nos explicar de uma forma mais fácil, que a gente consiga entender um pouco melhor. Que ela diz que é fora da caridade não há salvação. E a caridade também é uma palavra que precisa ser melhor entendida. Porque a gente entende que caridade é dar alguma coisa para alguém. Normalmente a gente faz caridade com aquilo que a gente já não quer mais. Então acaba sendo até fácil. A verdadeira caridade é quando nós nos doamos a alguém. É quando nós damos aquilo que é essencial. É através daquele sacrifício de abrir mão de alguma coisa que eu quero ou que me faz bem para objetivar o outro. Ou como diz ali, né, desejar o bem do outro. Então a gente começa a abrir um pouco a questão dos termos, que muitas vezes a gente passa uma vida inteira falando uma mesma coisa, entendendo de forma equivocada. E aí a gente diz, bah, mas eu não sabia que era assim. Porque a mensagem dele, que tem 2000 anos, ela é muito antiga dentro da nossa concepção de vida humana, né? Vamos ali pegar 100 anos no máximo, que é o que a gente consegue viver num corpo. Então, quando se fala de 2000 anos, é muito tempo. E a gente ainda não conseguiu entender, não conseguiu traduzir as palavras dele. Nós temos uma evolução como ser humano que ela vem sendo feita ao longo do tempo, mas que ela ganha impulso quando nós focamos naquilo que nós precisamos fazer. Quando nós nos debruçamos sobre essas palavras e começamos a querer entender o que, que realmente ele falou, ou o porquê que ele falou daquela forma naquele tempo, quando a gente consegue trazer para o nosso dia a dia esse ensinamento e a gente percebe que tem validade. Sempre que a gente fala sobre a prática do Evangelho no lar, é uma prática que consiste em abrir o evangelho aleatório e ler um pedaço daquele texto e fazer um pequeno debate familiar. A gente começa a olhar que aquilo lá não é um texto que foi escrito há 2000 anos, ou se pegar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem mensagens ali que foram ditadas há 170 anos, que é a época do livro, a gente vê que as coisas todas elas têm relação, porque nós ainda precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos nos modificar, nos transformar. O amor é a única coisa que constrói. O amor ele não destrói, ele constrói. Muitas vezes nós temos visões de coisas que nós entendemos que são erradas e a gente quer combatê-las. Mas de que forma que a gente usa o combate dessas coisas? Normalmente com a mesma arma daquilo que está errado. Então, se eu não gosto de alguma coisa, ou eu considero que está errado, eu ajo com uma certa violência, nem que seja verbal só, né? Mas é uma violência. Ou negativismo. E eu também digo sempre que a gente aprendeu lá na escola, lá nos primeiros anos da escola, que menos com menos aumenta, fica mais forte. Para combater o negativo é só o positivo. Então, quando a gente considera que alguma coisa está errada, a gente tem que fazer aquilo que é certo, fazer o bem, praticar, criar, construir. Porque senão, a gente reforça aquilo. E isso acontece todos os dias, inclusive nas nossas casas, quando a gente discute com alguém porque nós queremos ter razão sobre as nossas ideias e nós não escutamos, nós só queremos impor. Porque essa prática do amor aqui, essa lei que a gente está tentando entender ainda, ela tem que ser trabalhada primeiro dentro de casa, para depois a gente olhar para o mundo e querer trabalhar o mundo, querer transformar, mudar. A gente não consegue lá dentro. Então, essa transformação, ela é individual, através da percepção, da ampliação da nossa consciência e da negação de alguns desejos que nós temos, que nos encaminham sempre para os mesmos resultados. Tem uma mensagem aqui que diz que lá no início, nós, espíritos humanos, éramos apenas movidos pelo nosso instinto. E todo mundo sabe o que é o instinto. Depois, mais avançado e corrompido, nós passamos a ter sensações. Viver pelos sentidos. Purificado e instruído, nós passamos a ter sentimentos. Então a gente observa que desses dois pontos lá, do instinto até o sentimento, aquele que age ainda muito vibrando no seu instinto, ainda está muito perto do início. A grande maioria de nós, a gente pode dizer que a gente está ali nas sensações, né? Talvez de vez em quando a gente consiga ter uma percepção do que é o sentimento. Por isso que o amor ainda é uma coisa muito humanizada de forma tortuosa para nós. A gente não conseguiu ainda elevar isso a um nível de sentimento, como diz ali o conceito de querer o bem do outro, desejar o bem do outro. Ação nesse sentido é sempre no sentido oposto. Então nós vivemos ainda pelas sensações. De tudo aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vejo, que me atrai, aquilo que eu escuto, que eu gosto, aquilo que eu sinto pelo paladar, pelo odor, pelo tato. Os 5 sentidos básicos nossos, que nos dão as sensações dos prazeres do nosso dia a dia. Todos os nossos equívocos, eles estão centrados no distanciamento que a gente tem dessa lei. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o egoísmo, que é o contrário. Então, o quanto nós ainda somos nós, eu, quanto ainda eu conjugo o eu ao invés de perceber a necessidade do nós. Mas isso tudo a gente só consegue trabalhando individualmente. É uma prática individual. Nós temos uma necessidade de querer mudar o mundo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, estamos vendo pelos nossos olhos, que ainda são deformados pela maneira como nós aprendemos a olhar, e nós só conseguimos ver negativismo, coisas erradas, coisas tortas, e queremos que essas coisas se resolvam, quando nós temos que resolver internamente. Jesus dizia, né, que o reino de Deus, ele tem que ser primeiro construído dentro de cada um, porque através disso é que a gente consegue ampliar, seja energeticamente ou através das nossas ações. Quando nós observamos o quanto isso é importante, nós podemos falar, nós podemos ler sobre os sentimentos, as virtudes, tudo aquilo que é realmente essencial, e isso nos toca de uma certa forma. Mas o que vai fazer, o que vai nos tocar de verdade, é quando, através do exemplo próximo de nós, a gente sente isso de uma forma muito mais verdadeira. É por isso que personalidades como Jesus, que era o mais alto, mas tantos outros que passaram ao longo do tempo pelo nosso mundo e que deram o exemplo para nós, eles são até hoje lembrados através disso. Não do que eles falaram, mas do que eles fizeram. Que é aquilo que nos convence, é aquilo que consegue nos converter verdadeiramente, não só aqui no mundo encarnado, mas também no outro lado. É através do sentimento puro que consegue projetar, que se consegue realmente tocar o coração de alguém. Sem isso, a palavra, ela fica vazia, ela não tem aquilo que a sustenta, né? Então, para a gente pensar, né, sobre a lei do amor, sobre aquilo que é um assunto, eu sempre digo, é muito vasto, todos os assuntos são muito vastos, precisam ser muito mais aprofundados, muito mais debatidos, muito mais lidos, para que a gente, talvez na insistência, a gente consiga aos pouquinhos acreditar e fazer isso dentro da nossa própria vida.